Dança, dança, dança. Tá bem, tá bem, tá legal. Se vocês querem mesmo. Vai nessa. Vai lá, Beni. Morcego eu sou Beni legal. Meu balanço você vai ver. Vai voar e vai requebrar. Com certeza vai mexer com você. É diferente ver o mundo assim. De cabeça pra baixo, o céu é o jardim. O Beni dançando é de arrasar. E agora pra vocês então eu vou mostrar. Mexe assim. Que o ritmo já vai sentir. Levanta o orelhão com sua mão. Pois vai se divertir. Faz mexe o pé. Todos vão querer dançar. Você vai remexer. Vai brincar e correr na dança. Dança. Dança. Dança. Dança. Dança. Dança. Juntos vamos dançar. Dança. Oh yeah. Dança. Dançando contente. Dança. Sabe, é só você se virar. Juntos vamos dançar. Obrigado pela nova dança, Beni. Foi muito legal. A canção do morcego. É isso aí, pessoal.